Cordial, contato radar. Ok, Cordial também, Gol 1 na 600. Autorização para o pouso, Bravo, Bravo Delta. Aguardando, Delta. Controle 120.8, código transponder 5442. Ok, informativo. Autorizado 360 para Guarulhos, Ampers do Luno 0, decola da 10, curva direita, da El, meia da Brin, 1208-442, El 6315. Cotejamento correto neste posicionamento táxi. Camará, 6315. Camará, Eduardo, uma forma 4, na hora e ponto de Ampina, 110, Guarulhos, Ampers do Luno 0. Guarda Guardião 07, Gol Azul 4116, no solo 04, libere direita, solo 1219. Ok, livrou a pista, solo 1219, obrigado. Check isso aí, Serra Rotação. Azul 4116, prossiga táxi via táxi em Alfa, Juliette, gate 03. Prossegue táxi via Alfa, Juliette, posição 03, obrigado. Solo, Golo 394, tem 91 a bordo, 3122. De alto, no via alterando, Campinas para o táxi. Copiado 91323, Campinas, autorizado prosseguir o táxi via Índia, signo Airbus Up, ponto espera torre 118.95. E a Índia, no ponto espera atrás da Airbus Up, chama tudo, 118.94, boa tarde. Boa tarde. E 5626, continua a aproximação, reporte passando marcador externo, baixado e travado. Reportado passando externo, baixado e travado, 5626. Região 07, está autorizado até o ponto de espera, reporte para ingresso 97. Ok, 7, o Índio 9 Alfa, corredor forte, decola da pista 17 com curva esquerda, corredor forte, frequência do controle 120.8, código 0178. 2085, obrigado, boa tarde. Boa. Salvador, boa tarde, tá 3805, ponto para dar 10, pronto. Posicionamento, táxi, torre 18, decimal 95. É. Posicionamento, triplo 5486, parte 3. Triplo 5486, autorizado a reporte para o táxi. 5486. Via Juliette, gate 03. Ok, então confirme, o 3 não está ocupado agora. É, eu vou dar uma checada aqui, aparentemente é porque a torre aqui atrapalha a nossa visão e pela a informação da infraero, que é o que a gente se baseia aqui, está gate 3, mas eu vou checar aqui, acho que de fato eu estou vendo a aeronave ali mesmo. Eu vou checar aqui, só um minutinho. Romeu, Bravo, Bravo, Delta, boa. Mate 3. Cara, está ciente. Prossiga seu táxi via Taxi Alpha, reporte para ingresso no pátio principal. Essa baixa altura está a cabeceira 35. Autorização para iniciar. Mike? Aqui tá muito ruim, aqui tá uno. A Polícia Militar tá sendo a baixa altura na sobre a pista 1 a 7. Ciente, 5 medo mesmo. 5626, livre pouso na 1-0. Vento 130 graus, 1-3 mais. 5626. Solo Salvador na escuta da Azul, Alfa Yankee Charlie. Confirme para o solo. Azul, Alfa Yankee Charlie, no ping número 1. Autorizado pela Israel, solicitando permissão para rebote, para rebota 1, posição 12. Ok, gente, aguarde para prosseguir para remoto no 2, mantenha a posição. Positivo, aguardando. Bom, vamos reduzir, checar o trem, chamar a torre, 1-1-8-95, Serra Hotel Tchá. 1895, boa tarde, Serra Hotel Tchá. Boa. Pode coordenar 3283 do Aracaju? Anotei a solicitação. Ok, na escuta. Controle Salvador, meu, boa tarde, é o Guardião 07. Capitão Guardião 07, este é o Controle Salvador, meu cordial. Boa tarde, companheiro, na vertical de Itapuã, mantendo tempo pé, a gente testando ali ponto de Ondina. Ciente, Guardião 07, chama na final para pouso. Agora estava pouso, 7. Tan 3283, autorizando. 3283 autorizado, Aracaju, obrigado. TP 548 meia pronto para o táxi, POB 37, autonomia 4 horas, alterna Salvador. 3805. Torre Salvador, boa tarde, gol no 394, ponto de férias da 1-0, pronto. Gente, gol no 394, mantém ponto de férias, aguarde. Mantém. Serra Hotel Charlie, visual, pode ingressar numa base direta pela direita para 1-7. Serra Hotel Charlie, cancelado aos 1-0, autorizado, curva à esquerda, base pela direita da 1-7, reporte na final da 1-7, para pouso. Curva à esquerda para ingressar na base da 1-7 da direita, Serra Hotel Charlie. Trip 5626, no solo do novo, livrando, ao solo é o 1-2-1-19. 2-1-9-5626. Drone Salvador, desça para 8.000 na chegada BOF 1017. 8.000, chegada BOF 1017, objeto 5877. Sim, já 3805, livre decolagem da 1-0, vento 1-0 graus e na 3 nós. Livre decolagem 1-0, então 3805. Arbo. Ali mantém 394. Azul 41 no meio, confirmação por parte da Infraero que irá aguardar a liberação da aeronave da Gol no gate 03. Sim, está na guarda, 41 no meio. Prossiga. É positivo, é que a gente tá com um trecho aí da Taxiway Alpha entre a Índia e a Juliette que tá intentado, portanto, terá que aguardar. Tem uma aeronave já que tá à sua retaguarda, uma TR. Ô, Sol, é o 35626? Prossiga. Eu estou vendo movimentação de sinalizador de pátio no pátio 3, senhor. Não seria nosso estacionamento no pátio 3, não? Serra Hotel Charlie. Tan 3805 decolou 1-2, chame agora o controle 1-2-0-8. 3-0-8, boa. Sinalizador de pátio. Papá Romeu Bravo, Bravo Delta, se desejar, pode realizar o 180, prossiga o táxi via pátio 3. Gente, de novembro. November Alpha. Chame na lógica para ingresso no 97. Índia November Alpha. Dan 3283. Chame Recife 1685. Da TAM, voo 3283, de colada de Salvador, com destino Aracaju. Chame Recife 12685, câmbio. 2653, 2283. Web 5857, aproxima-se de Alagoinhas, reautorizado para 5000. Reautorizado para 5000, FG 5857. Tchau, na sala 04. Ah, você está na frequência livre. Moral não? Você está questionando é o azul 4 no meu ou o Gol? É o azul. Eu tô só aguardando. Tem um aeronave que está taxando no pátio 3 agora, é o Bravo Bravo Delta. É só aguardar o ingresso dele no pátio principal. A gente vai liberar o gate, o pushback no gate 3 do Gol, e o senhor será liberado para prosseguir para a posição com o mesmo liberado. Ok, obrigado. Oito meia. A linha mantém cabeceira 1-0. A linha mantém o trip. Ele mantém escuta, Bravo Bravo Delta, prossiga táxi via parte principal, táxi Lima, Mike, na Quebec, chame a torre 1-8, decimal 95 para prosseguir o táxi. Bravo Bravo Delta. Bom, no trip 3, gate 3 autorizado, push, reporte para o táxi, faça seu pushback de modo a ingressar no pátio 3, ok? Liberando essa posição para o Renato da Azul, que vai ingressar no mesmo. Mike, vou autorizado aqui no 3. É, para ingresso, pátio 3, deixando a posição livre, o Gol 1-3-3. Afirma. Azul 4-1 no meio, fique atento ao início de pushback da aeronave 737 Gol no 3. Após o mesmo liberar ingressando no pátio 3, pode prosseguir para o mesmo. Ok, coordenando com o Gol, então está livre ingresso para o 3, 4-1 no meio. Afirma. Salvador, boa tarde, Gol, 1394, passa 1800, está em Oleda. 1394, controle, contato, radar. Cheque seu equipamento, muita dificuldade de entender, porque a clareza está indo. Agora melhorou. Está solicitando a decolada TV 5, IRC 085, está com 4 pessoas a bordo. É o Edson que está com a parte da lei. Colagem da 1-7, o vento 1-3-0 graus, 1-2-9. Mantendo a reta de decolagem, pós-decolagem, IRC, radial é 317, a frequência do controle 120 decimal 8, código transponder 5427. Na Quebec. Confirmando então, 04 PLB para acionamento e táxi, decolagem pista 35, torre 1-8, decimal 95. Salvador, muito boa tarde, 5486, decolou na sua escuta. TPC 486, controle, contato radar, suba sem restrições para o nível 200. Sem restrições para o 200, 5486. November Alpha decolou aos 18. Está presente autorizado curva esquerda, cruzamento do campo sobre a vertical da torre, na minha escuta. Autorizado cruzamento sobre a torre de November Alpha, sempre na escuta. 5, chame Recife, frequência 125. Frequência? 125, ONU. 125, ONU vai chamar, obrigado, boa tarde. Boa. Eco Tango India, qual a parte de estacionamento? Pro reboque da aeronave do Gate 1 para remota 12, aguarde ainda, ok? Cruzamento no 022, trilha November Alpha. Papão meu, India November Alpha, a partir da presente pro de buraquinho, chame controle 120.8. Dá presente, buraquinho, controle 120.8, India November Alpha. Controle Salvador, muito boa tarde ao Papão meu, India November Alpha. Papão meu, India November Alpha, este é o controle Salvador. Salvador, Oxenair 6142, boa tarde. Boa tarde, Oxenair 6142. Pronto para cópia. Autorizado, senhor, prossiga. Autorizado, Recife, nível 350, decola pista 10, curva A, esquerda, saída Puca, transição Caju, Ambrisque 58. Frequência do controle 120.8, código transponder 5457. Solo 1-3-3-3 para o táxi, 78 a bordo, 4 horas e 6, alterna Galeão. Afirmativo, senhor, a posição 1-3-5-0, apelo 58-10, curva esquerda após Puca, Aju, transponde 5-4-5-7, a frequência 1-2-0-8. Correto, só confirmando a saída é Puca, transição Caju, nesta para acionamento táxi. Puca, transição Caju. Afirmo. Bono 33, copiado 78, Galeão 4 e 6. Autorizado táxi em frente, segunda à direita, táxi Índia, no ponto de espera, torre 1-8-95. Bono 33. Gente, autorizado ingresso via Índia, ponto de espera 1-8-95. Bono 33, obrigado, boa tarde. Boa tarde, um bom voo. Até mais. Positivo, Alfa. Ah, positivo. O Bravo Kilo Whisky é um Super Charlie 150. Ele está afastado de Salvador, 15 milhas a 1000 pés. Atenção para o tráfego. Câmbio. Atente do tráfego do CFA, melhor escola de aviação do Brasil, em November Alpha. Gol 1394, chame Recife 1251. 251-394, boa tarde. Boa. Web 5857, está passando 5.800 pés, vai iniciar um voo sobre a Bahia de Todos os Santos. Está autorizado a aproximação ILS. Gente, está com referências visuais, livre a aproximação ILS, objeto 5857. Papa Romeo India November Alpha irá prosseguir até a Praia do Forte. Táxi, 4 horas, nosso CB1-34, Galeão. Copiado Galeão, 4 horas, 1-3-4, autorizado táxi via pátio principal, Índia. na, no ponto de espera, estou indo no 8, decimal 95. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Subo para 1500 pés. Vou no 1500 pés, linha 90 alfa. Este é o controle Salvador, meu cordial. Está autorizada a chegada a mar e desça para 2 mil pés, ajuste no 017. Bravo, Kilo Whisky, direto para a rotatória. Controle Salvador, gol 1333, passa 2 mil pés. Nada, é o Leda para o 360, passou 2000. Gente, o ONU 333 está em contato, radar, câmbio. Gente, o ONU 333. Lado, reporte para o táxi. Positivo, obrigado. Suba para o 085, mantenha a proa até passar 1500 pés, depois vai curvar direto para Irecê. Estimado para pouso. Afirmativo, mantém a proa quando passar 1500, direto Irecê. Estimado para pouso. Web 5857, Duna localizador em aproximação. Vamos reduzir, chegar o trem, chamar a torre. 11895, Web 857. Reduz, trem, checa, torre 1895, objeto 5857, boa. Boa. Eco Tango Índia, 1855, pouso em Irecê. Câmbio. Positiva. 5857, reporte marcador baixado e travado. Reportar ao localizador, abrigo 5857, já está baixado e travado. Eco Tango Índia, estou autorizado, voo direto. Tango Índia. Passou externo, baixado checado, visual com a pista, objeto 5857. O objeto 5857 continua em aproximação, aguardando a pista livre. Continua aguardando a pista livre, 5857. Autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus, 149. Livre pouso na 10, 5857. 6315, decolado aos 28, agora o controle 120, décima 8. 08, boa tarde, vocês. Treinamento 3, 1, 5. 360333, né? Positivo, sem restrições, capitão. Ok, obrigado. Direto 360333. Oi, Salvador, muito boa tarde. A minha 305 passa 2000, solicita direto Leda. Tendo minha 315, controle, contato radar. Sente, eu fiz o direto Leda pro minha 305. Positivo. Direto Leda, minha 305. Aeronave sobre a Baía de Todos os Santos, azimuth 317, a 18 milhas, altitude 1.500 pés, com falha de comunicações. Caso esteja ouvindo o controle Salvador, modifique o código para 2221. Bom, meu Mike é Cosque, informação em curso a mais, confirma o local de sobrevoo. Confirmando Manati. Gente, autorizado então Manati, 1 no meu pé, decolagem da 17, curva direita, via corredor Axé. Controle em 120, decimal 8. A torre 118, decimal 95 e aciona 0121 no transponder Mike Acosta. Correto, no pátio 4 já possui o POB, o Mike Acosta? 02 POB. 02, acionamento, táxi, decolagem agora com a torre em 118, decimal 95, ajuste 1017, um bom voo, Mike Acosta. Bom, graças. Solo Salvador, web 5857, livrou. Webjet 5857, táxi de Alfa, Juliette 05 ao portão. Alfa, Juliette 05, obrigado. Chega. Mike Acosta, Libra Channel HMTAC. Aeronave no azimuth 295 de Salvador, a 18 milhas ao norte da ilha de Itaparica e falha de comunicações. Caso esteja ouvindo o controle, acione o transponder 2221. Autorizado final da 97, após 3 milhas fora. Gol no 648, está autorizada a aproximação ILS. 35486, chame Recife, frequência 1260. 260, 5486. Boa tarde,